Você está ouvindo o Azilla Cast. Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui em mais Azilla Cast. Estamos aqui ao vivo, né? Olha aí, de novo, né? Mais uma live. Mais uma vez. Ninguém acreditava, né, que ia ser tudo ao vivo. Pois é, mano. E eu sou o Joel Suki. Vixe, eu nem pensei na minha frase, mas o cara imitando o Manel. Cara usando a mesma estratégia, né, ali. O cara falando uma frase genérica aqui, né? Pegue essa espada, se... Como é que é? Como é, mano? Pegue essa espada se quiser seguir sozinho, né? O negócio dele. O cara nem lembra mais, velho. Eu entendi que é a frase do Zelda, mas totalmente fora de contexto aí. Mas foi uma boa tentativa, né? O cara assim. Foi uma boa tentativa de começar, né? Alguma coisa. E eu sou o Neto Maru e tudo ficará bem porque eu estou aqui. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os heróis dos games, né, Neto? Os heróis ali que acho que não existe um videogame sem herói, né? Ou existe algum jogo que não tenha um herói, um protagonista? Até tem, né? Tetris ali, os quadrados ali são os heróis do jogo. Tem aquele jogo do Play 2 que o protagonista é um gordinho que faz bullying, né? Ah, é o Bully, né? Bully 1 do PS2. Aliás, todos os jogos da Rockstar ali são... Tem uns protagonistas meio... duvidosos, né, ali. Os caras, eles são tudo meio do mauzão, né, não sei o quê. Agora... Inclusive, a gente vai abordar isso aí na live, né? Os heróis e os anti-heróis. Exatamente. Quero perguntar aí a galera se eles estão ouvindo direito, né? Estão ouvindo ali as músicas de fundo, né, mano? Que a gente botou aqui, olha aí. Agora tá tipo Jovem Pan agora, né, mano? O cara tipo comprando mim, equipamentos internacionais, não, né? Não é, mas tu é doido. O cara com música de fundo, né? Mesa de som, né? E não sei o que e tal. O cara todo profissionalzão agora, mas tu é doido. Mas... Tá massa. As vilas vão evoluindo. Eu tô vendo aqui que a galera não tá falando nada no chat. Eu tô com a leve sensação de que o chat travou aqui pra mim. Ixi. Deixa eu abrir outra janela aqui. Outra janela. Pareceu um ninjazão agora aqui no YouTube. Outra janela. Ninjazão muito. Agora sim, agora todo mundo. Eu tô vendo aqui todo mundo aí. Deixa os caras aqui, ó. Os caras aqui. Quais jogos tinham na locadora do Manel? A locadora do Manel ali era putaria, né? Mas porque só tinha o quê? O 97? Metal Slug, né? Que o Júnior ficava jogando direto. É, pra aberta ao público, tinha o 97 e o 90. Eu não lembro, eu sei que tinha o 97 e o 98, eu acho. 98. Mas o Júnior tinha um Metal Slug que só ele jogava. Que ali era massa, né, mano? O cara ficava ali na locadora do Manel, né, e tal, ali só jogando 97, batendo nele. Aí tá aqui, ó. Ícaro, Maicon, só esperando a net do Manel, tá de boa. Isso é essa putaria do Manel, né, todinha aí, é porque ele ia participar, né, só que, na verdade, deu ruim, né, na internet dele, de novo. Aí, bem... Ainda há esperanças, eu diria, eu ainda não perdi as minhas esperanças, mas... Veremos, né? Esperaremos aí a companhia de telefone, né? A companhia de internet ali, ajeitar a internet do Manel para ele poder participar aqui, né? Da nossa live. Mas o Manel tem os méritos dele porque ele é um desbravador, né? Esse bicho comprou uma casa num bairro que acabaram de inventar, né? Na cidade. Não é, mano, o bicho ele tá inaugurou, né? Foi ele que cortou ali aquele braçozinho vermelho, né? Que o prefeito bota. Ele foi lá com a tesoura, mano. Cortou ali o laço, né? Aí quando o cara passa por dificuldades, né, mano? Não tem energia. A energia chegou, porque foi a cronologia, foi assim. Manel se mudou pra casa nova. 15 dias depois chegou a energia. Aí chegou a energia, não tinha internet, né? E assim vai indo. Mais uma hora. Uma uma hora não, daqui a alguns anos ele vai poder postar as fotos do momento desbravador do Manel. Exatamente, né? A gente vai registrar isso aqui nas lives do Asilo. Pedir aí pro pessoal. O Manel com aquele chapéu australiano, né? E aquela roupinha de caça. A roupinha do crocodilo Dandy, né? Bicho todo de jacaré, né? Couro de jacaré. É. Pedir aí pro pessoal se inscrever aí no canal, né? Se você não é inscrito do canal, se inscreve aí embaixo. E já ativa aí as notificações, né? O sininho aí pra você receber todas as notificações de vídeo e lives que a gente fizer aqui no Asila. Pedir também pro pessoal se inscrever, seguir o Asila no Instagram, o @Asileitor, e no Twitter também, que é @Asileitor, né? Minha garganta tá começando a coçar, né? O cara sem água, o cara nem botou água. O cara já ia dizer que era Covid, né? Uma garganta coçando, assim. O cara já tá procurando a vacina, só. E segue lá também no Facebook Game do Manel, né? Que tem um link aí embaixo, o Facebook Game do Manel, que ele tá, não tá fazendo mais lives, né? Inclusive. Por enquanto. O cara anuncia o link, ele não tá fazendo. Esse é o Manel, né? Mas se o cara for parar pra pensar, mano, o Manel, ele só tá, na verdade, um pouco parado no tempo, né? Porque ele não tá fazendo live, mas ele já fez e um dia fará novamente, né? Então... Exatamente, mano. O bicho ali é um... O bicho é tipo um viajante no tempo, né? Ele consegue parar o bicho é tipo... O bicho é tipo um Dr. Brown com menos cabelo, né? Ali. O Manel é careca, né? Burro. Todo jeito. Aí, o Manel aqui tá aqui, hein? Quer testar, hein? Ele vai tentar, né? Vai tentar. Vamos lá, vamos ver se o Manel vai conseguir agora. Antes da gente entrar no tema aqui. Vamos lá, Manel. Adicionando El Manel. Ei, que Maria. Cagou, foi tudo aqui, Manel. Agora a live todinha. Deixa o Manel apareceu lá atrás da neta. Peraí, que a conexão. Tá caindo. Então sai fora. Falou. Parece que até agora não caiu, né? Vamos lá, deixa eu ajeitar aqui o Manel, que ele ficou de novo cheio de problema aqui. Causando a discórdia. Cheio dos problemas. Pera aí, mano, tô cortando teu vídeo aqui, fazendo ao vivo, hein? Aí, mano, quem sabe, Manel. Enquanto o João tá fazendo isso aí, mano, dá um pensamento do dia, mano, aí pra galera. Exatamente. Vai lá. Mata no mundo pra sua mina. É o quê, mano? Muito boa, gostei, Manel, gostei. Parabéns. O cara sempre com palavras sábias aí no momento de. A sociedade se encontra. O cara não sabe o que pensar e recorre ao Manel. Manel. E o governo, Manel? Me chamou. E o governo, Manel? Cara, Quem é esse aí, mano? Tá, mano. Eu só não me lembro se esse bicho é petista ou era petista, não lembro não. Eu sei que eles fazem altas loucuras. A galera tá dizendo que o áudio do Manel tá ecoado de novo. Os Manel sempre ecoa o áudio dele, entra. Eles vão botar aqui. Que porra é essa? Tu tacou teu pé no ventilador, foi na hélice? Bala. Ei, mano, vamos falar sobre... Já pode abrir o LOLzinho aqui. Vamos falar sobre os heróis dos videogames, mano. Quem é que tu acha que foi o primeiro herói dos videogames, mano? De todos os tempos. É o Jim, a minhoca. De minhoca, mano. Já vem. É o jogo que o Manel pensa. O Jim a minhoca é um jogo subvalorizado, viu, mano? Porque aquele jogo ali é irado, mano. O pessoal deveria jogar mais esse jogo aí. Esse jogo é muito massa, mas é um jogo que merecia voltar, viu, mano? Com gráficos novos aí e tal. Em terceira dimensão. Eu acho que foi um dos primeiros jogos a ter easter eggs, viu? É mesmo. E o herói ali era o Minhoca, né? O Jim Minhoca, né? O bicho ali era todo fuleiro. Mas esse bicho não se garante demais, mano. Faz a armazona dele lá, né? De laser. Tem uma arma. Inclusive, eu tava jogando aqui aqueles joguinhos. No emulador aqui, eu vou jogar esse bicho aí, mano. Aí, Manel, a música. É uma boa pedida, Manel. A música que tá tocando, Manel, olha. Onde é essa daí, hein? Manel sabe, né? Conhece, não, é jogo. É isso. Que pariu, hein? Isso é jogo. Sagura, carro. A música da Athena, mano, do The King, mano. Porra de isso. Porra de The King. Não, essa música é da. Essa música é linda. É porque o Manel já tá calibrado, mas essa hora. O Manel travou a live. Como sempre. O massa é que o Manel é todo marmotoso, mas toda vida que trava a câmera dele é uma careta diferente, né? Não é? Espera aí a conexão voltar com o Manel, né? Enquanto isso, a gente fala sobre... Eu acho, né, que um dos primeiros protagonistas dos jogos ali era o Pac-Man, né? O Pac-Man ali foi... Porque a maioria dos jogos antigamente, né, era essa parada, né, do... Ah, o protagonista... Né, não tinha protagonista, mas era tipo um jogo tênis, boxe, né, no Atari, corrida... Não tinha protagonista, né? Aí veio o Pac-Man, que o Pac-Man foi um dos primeiros personagens ali a dar protagonismo ao jogo, né? Joguinho do helicóptero do Atari, né? E dentro daquele helicóptero tinha um soldado, né? Que a história dele, né? Que ele tinha perdido a mulher, né? O mais conhecido de todos, eu acho que é o Mario e o Sonic. Não tem como o cara correr, não, né, mano? Ali do Mario e do Sonic. E se tratando de protagonismo de jogos, não tem como, não. É porque eles simbolizam toda uma geração, né, mano? E ali... Aí é inevitável. Mas o Mario, ele é diferente do Sonic, né, mano? Tem muita gente que gosta mais do Mario, tem outros que gostam mais do Sonic, por causa que ele, o Sonic é mais radical, não sei o que, tudo mais... Isso é um bom argumento. Quem foi que veio primeiro? O Sonic ou o Mario? E primeiro foi o Mariozão, né? Foi o que veio primeiro. Porque eu sempre achei, mano, que o Sonic era uma boa resposta ao Mario. Porque o Mario é uma parada meio aleatória, né, mano? Tipo, o cara é um encanador e tal. Não tinha nada pra dar certo. Tá aliando, né? Ao Sonic, não tinha nada pra dar certo. O Manel. E aí o Sonic, ele era meio que... Ele era a resposta jovem, né? O bicho era jovem. É. Corria rápido, né? Não sei o quê. O Mario é bicho todo barrigudozão. Bicho corria voado, né? O Soniczão era... Tu gostava mais de quem, mano? O Sonic ou o Mariozão? Marião ali. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, O Mario foi um dos heróis, principalmente na década de 90, mano, que não tinha um abdômen definido, né? Esse bicho era notoriamente gordo e as pessoas gostavam dele. O Sonic, ele era meio gordo também, né, mano? No começo, que ele tinha a barriguinha, né? E tudo. Era, não. O Sonic era tipo o Goku, mano, pequeno ali, que ele não era gordo, mas ele era forte ali. Era preenchido, cheinho, né? Como diria minha mãe. Ele era cheinho. Preenchido é putaria, viu? Não, preenchido. O Sonic, ele tinha um parceiro dele, que era o Tails ali, que é muito mais massa do que o Luigi, né? É, até o parceiro do Sonic era mais doideiro, mano. Mas tem outras versões também do Luigi, né, mano? Tem o Luigi... Tá desvalorizando o Luigi? Ah, mas é porque... O Luigi, ele ficou massa, mano. Depois daquele meme lá do... Acho que era do Mario Kart 7, né? Alguma coisa assim. Em que os caras passando por ele, mano, aí ele passa dando um driftzão ali, olhando com a cara de mal, mano. Tipo... O bicho ali tava puto. Conhece não, esse meme aí não. Conhece não, mano. Nunca vi não, depois tu manda aí. Bota mostrar o Luigi pra galera ver. Acha esse bicho. O Luigi, ele também entra na categoria de herói? Acho que entra, né? Pode entrar também. Porque ali o cara tá... O cara tem piedade, né? Pena, né? O cara tá ali só pra... Porque na verdade ele é um pré-herói. Pré-herói? Qual é o conceito de pré-heroísmo, mano? Valeu, fala aí. É um quase-herói. Que faz alguma coisa, ou melhor, que tenta fazer, mas não consegue. Bosta, né? Ele é tipo aquele doido ali daquele filme que você gosta, ou aquele que o cara tem um super soco lá. Não, é o Super Spare, justamente, o One Punch Man. Aí não tem aquele que não tem poder, que vai de bicicleta pros cantos. Bike Man. Esse bicho é massa, né? Massa não, mano. O bicho não faz porra nenhuma. Ei, mas aí é um pré-herói. Mas se a gente vivesse num mundo que existissem super-heróis, tipo One Punch Man, e tu não tivesse nenhum poder, igual o cara da bicicleta, como é que tu ia trabalhar de super-herói? Pensar. Eu ia ficar na aula, eu ia ficar em casa. Isso! Mas como é que tu ia ganhar dinheiro? Os trabalhos eram de... Não tem poder, pô! Tem poder, pô! Eu não tenho poder. O cara nem tenta, né? O cara nem tenta, mas não tem poder nessa porra, ficar em casa mesmo. É porque no filme eu não remoei, no desenho nada eu não remoei, mas eu, na minha vida eu vou porra. É não, mas o cara da bicicleta, meu, ele foi hospitalizado, mas não morreu. É mesmo. Mas não morreu por só. Na verdade é aquele cara da água, né, que eles enfrentam lá, tá tipo na chuva. Ele quase deu um burro ali no... É, esse aí mesmo. O bicho quase morreu. É, esse cara aí mesmo. O Laerme Freitas, aqui falou assim: ó, Laerme, o Luigi botava era chifre no Mario. Te dava uma lapada na princesa, né? Tem até esse Mario do Switch, Mario Odyssey aí, mano. No final, o negócio todo lá era pra rolar um casamento, né? Do Rei Koopa com a princesa Peach, né? Aí o Mario vai lá e salva ela, né? Tá, não sei o quê. Aí. E o nome da princesa é Princesa Peach. É, que agora é que eu me sabia. Princesa Peach. Pensava que era o quê, mano? O nome dele. Sabia, né? Tu? Claro, mano. Eu sou um cara que estuda, mano. Aí daí. Que história, mano. A cara do Neto, eu olhei pra cara do Neto aqui, o Neto, bicho, eu não sabia também, não. A cara dele, ó. Eu sabia, meu chato. Aí, mano. Essa sua cara aí, os telespectadores estão vendo, né? O Luigi, ele não aparece nesse Mario Odyssey aí. Só que no final, olha aí a teoria do Laer. Novamente, o Mario aí na ação e o Luigi no... em casa. Lá ali, ó. Só que aí, o Mario. entrando pelo cano, literalmente. No final, o cara contando o final do jogo, né? No final eles ficam brigando lá pra ver quem é que casava com a Peach, né? Não sei o quê. Aí a Peach se vira assim, aí, ela quero saber desses merda aí. Vocês são tudo é uns bosta. Aí vai embora e deixa eles lá, né? E vai ao encontro do Luigi, né? Luigi, sortudão, né? O Luigi. Vamos ver aqui. Depois dessa história aí, o Luigi subiu no meu conceito. Ganhou uns pontinhos. O Nicolas Fernando tá aqui falando aqui, ó. Eu não curtia tanto Sonic, porque o jogo é meio que... Porque o jogo meio que forçava a fazer speedrun. Eu não curti a ideia de passar pela tela. Isso é mesmo. Tinha vezes que o Sonic ultrapassava a tela, né? Você nem via ele. Se você for ver, o que ele disse é certo. O Sonic foi quem começou a criar esse negócio de speedrun valendo. O Helder Bruno falou aqui, mano. O Mario é um vilão. Olhando pelo... olhando pelos lados dos Goombas. Chega lá de quem, mano? Peraí, mas quem é Goomba, mano? É Goombas, mano. Aqueles bichinhos lá da primeira fase, aqueles que pula na cabeça deles. As tartarugas? As tartarugas, mas aquele... As tartarugas não, mas aqueles bichinhos, que é tipo um cogumelozinho marrom. Sim, isso, isso. Isso aí é o... Ele tá dizendo aqui que o Mario chega invadindo, tocando terror ali na... no planeta. Quebrando as caixas... Aliás, quebrando todos os tijolos, né? Que ele encontra por aí... detonando a casa de todo mundo. O Mario realmente é um vilão. Ei, se o cara for parar pra pensar. É, mano, vocês lembram daquele vídeo, mano, que fizeram um live action, mano, de um cara que se vestia de Link e aí entrava numa casa e começava a quebrar tudo. Tem esse vídeo aí, mano, o cara falou... Quem não tiver visto, mano, pode pesquisar aí. Link live action quebrando tudo ali. Esse vídeo é massa. Link live action quebrando tudo. Aí está quebrando as coisas, né? É quase um filme do Jack. Macho, Link quebrando tudo. É legal demais, mano. Ele entra e esse bicho vê um vaso. Caralho, bicho quebrando tudo lá. Um senhor e tal, medieval, com bigode, olhando assim, assustado. O cara sem entender, né? Inclusive, esse pois bicho é o próximo da lista, né? O Linkzão ali, que também é um heróizão lascado, né? Conhecido ali da galera, né? Conhecido das multidões, né? Só que os caras... Bicho, tem uma legião de fã. Só que os caras ali da... O cara pensando aqui no mundo do Link, né? O mundo do Zelda, de Hyrule, né? E tal... Deixa eu te perguntar uma coisa pra saber se tu é bom mesmo, no Zelda. Fale aí. Vamos ver se tu é bom mesmo. Fale aí. Qual é o primeiro Link que foi criado? Primeiro Link? É do primeiro jogo. Do número 1. Link 1. Link 1, a missão. Ai, é o Link 1 programado isso, para matar. Mas o cara pensando aqui, mano, o cara filosofando aqui pra pensar aqui como é que seria a estrutura de Hyrule, né? Se ela existisse de verdade. Chega um cara, né? O cara tá lá tranquilo, né? O cara tá lá tranquilo, lá com o seu galinheirozinho, né? E tudo mais, com a sua lojinha de vender bombas, né, e flechas. O cara tá lá tranquilo, né? Aí chega um doidão, mano. Loja zona rotineira, né? É, mano. Aí o cara lá, né, tranquilo, vendendo leite, bombas, flechas, né? Leite e bombas, né? O cara, assim, porque a variedade é grande, né? É tudo a ver, né? É tipo o Valdeci do medieval. Acontece, é isso aí mesmo. Aí chega um cara. Acho, só um detalhe, eu acredito que na época medieval, mano, o cara podia vender bombas mesmo, mano. Porque antigamente, mano, tinha uma porrada dessas paradas que era ilegal. Só que a negada vendia. É, mano. É tipo aquele. Aqui vocês já viram aquele seriado do Freud. É. Esse bicho era viciado em... É, mano, esse bicho era viciado em cocaína, mano. Mas porque a cocaína vendia em toda bodega, mano. O cara chegava lá, comprava e tal, misturava com água e tomava. Aí depois de um tempo viram que não dava muito certo, aí pararam. Mas até então... Isso aí já é outro level, viu? O cara fazia tomar logo a cocaína. Esse bicho tava querendo Coca-Cola, mano. Aí, mano, será? O que é que acontece? Pode ser, tá? O cara tá lá, né, na sua lojinha lá e tal. Aí chega um cara, mano, todo de verde. Bicho todo de verdão lá, todo gnomozão. Aí começa a quebrar tudo, mano. Aí o cara da loja fica olhando assim, rapaz, mano. Bicho quebra tudo, o né? Cara, tudo. O cara pegando as galinhas e saindo correndo, né? Com as bichas levantadas. Com os bichos da cabeça, né? Pra cima, né? O Link, o Link é muito doido. Aí os caras ficam tudo esse... puto. Porra, oh, mano, diabo é isso aí? Pra que vocês liberaram esse bicho aí, mano? Era pra prender eles. Os caras lá, Iruli, tudo fazendo manifestação, né? Em frente ao cara. É por isso que, os guardas reais, quando vê o Link, tenta pregar, né? Esse bicho. Não é, mano? Os caras eram tudo armado, mano, pra cima dele. Não é querendo matar logo o pau do Link. É matar, bota logo pra morrer, né? Não prender mais, não. O mais legal do Link, mano, é que esse bicho, depois de fazer a esculhambação todinha, ele toma um líquido misterioso, né, que a bruxa lá dá pra ele e fica tocando ocarina, né? Tocando na flautinha, né, e tal. Tô tocando um gaita. Isso aí é que acaba com a moral do Link. Cara, tocando um gaita em plena meia-noite. O Pedro Dragon Blade tá falando aqui. O protagonista do Pokémon também é um vilão do jogo. O cara promove rinhas de galo, mano. É triste, mas é uma realidade que a pessoa tem que aceitar. É verdade, né, mano? O cara vê os pokémons ali são umas vítimas da sociedade, né? Isso. É, meu camarada, antigamente eu queria ter um Pokémon, mano. Eu queria ser um Pokémon, mano. Já vê isso, mano. Não, eu queria ter o meu Pokémon, mano. Isso aí é curioso. Vai dizer, viu, mano? Falta bem pouquinho pra tu ser. Não tá difícil, não. Vai ver. Se tu fosse o Pokémon, mano, como é que tu falaria ali? Manel, Manel, Manel, Manel. Manel. Vai ver. É, Olha. É já aquele macaco dois lá que é o Prime. Que é Prime? Pelo menos. É o mesmo macaco lá. Prime, ó. Prime. Dentro, mano, nem tem esse aí. Não, é boxeador, não. O nome dele é o Prime, não. Doido, mano. É o Rick, Prime. Não chama. Aí tem. Não, mano, tem um macaco, macho, que é o Monkey e o. É o Prime Ape, mano. Não é Prime, não. Não. Então, a gente só chama Prime, entendeu? Ó, doido, mano. Aí, Pokémon diz o nome dele completo, mano. Sai daí. Ele fala só Prime, né? Pikachu é que fala o nome dele só pela metade, né? Pica, pica, né? O Pedro Dragon Blade, Manel, tá falando aqui, ó. Manel não dormiu direito. Ontem passou a noite na fila. Pior é que ele triste. Ele quase acertou, viu, mano? Eu realmente não dormi, mas eu não só não estava dormindo. Bebê faz parte, né, mano? O Luiz Fernando tá falando aqui, Link tocando a famosa flauta dos bolivianos. Que diabo é isso? Flauta dos bolivianos. É, mano, e isso é verdade, porque em Fortaleza, pelo menos, mano, aqui, mano, quando o cara vai no centro, só o que tem é boliviano tocando aquela paradinha, mano. Inclusive nos ônibus, viu? É mesmo? Mais é, mano. Cara, saber ali. Antigamente, né? Antes da época do Covid, mas os bichos tocavam, a musiquinha lá e tal. Dart Vitor perguntou aqui, Manel. Ó. O cara do Manel é sempre de ressaca. Putaria, mas é porque só um detalhezinho aqui sobre a estrutura das lives, né, e tudo mais. É que o Manel, mano, eu tava cortando a imagem dele aqui na live passada, mano. Aí sempre eu ajeitava ele pra um lado, ele entortava pro outro. Eu ajeitava ele pro outro, ele se entortava pro outro lado. Os detalhes de bastidores, né? Aí nessa live aqui, meu, eu botei ele tela cheia e ele saiu do enquadramento ainda, velho. Cara, é um ninja, mano. Cara, é foda demais. Tudo extremamente calculado. O Diogo Senna tá falando aqui, ó. Cara, é um ninja. Diogo Senna tá falando aqui, Manel, que o teu nome ia ser o Manelmon. Manelmon é um bom nome. Mas qual era? Que concordar. Mas coloca aí. Coloca no chat. Mas tá puxando mais pro Digimon, né, não, mano? É, tudo terminava com Mon. Manelmon. Que aí serve pros dois, mano. E vai que tu perde tempo. Manel da Lua. Manel, mostra aí como é que seria o teu andar se tu fosse Pokémon, mano. Só o cara correndo. Ei, mano, só o cara correndo assim, igual o Luiz daquele de lá. Ei, Manel, tu participou da última edição ali da Corrida Naruto Fortaleza. É isso, mano. Ei, mano. Teve essa corrida aí. Um dia desse eu tava pensando, mano, Naruto é um anime tão foda, mano, que é o primeiro anime que teve uma corrida de rua baseada nele, né, mano? E uma corrida valendo mesmo, mano. Os caras tudo fantasiado e tal, correndo. Isso aí, mano. É que ninguém me chamou, mano. Eu tinha ido, mano. É isso, mano. Foi divulgado só uma porra, mano. Todo mundo correndo lá, foi lá na beira-mar, mano. Isso aí. Também é isso, mano. Ei, mano, é o... Agora o detalhe é que tinha que correr igual o Naruto, viu? Não era com a mão Frase normal, não. Trás. Quase pra trás. Peraí, tinha que correr igual o quê? Naruto. Igual o Luiz, mano. Correr igual o Luiz. Luiz. O Pedro Dragon Blade tá falando aqui, Manel, que a fraqueza do Manel é o Pokémon tipo inseto, por causa da barata. Manel tem que fraqueza Pokémon tipo inseto. Aí, mano. Agora coloquem aí o tipo do Pokémon que o Manel é, né? Ali, o tipo do Pokémon. Se ele é elétrico, se ele é de fogo. Coloque aí nos comentários também, né? Que a gente vai. Eu sou elétrico. Voltar pro assunto. Sou super elétrico, eu sou elétrico. Um exemplo ali, mano, que eu acho massa ali dos jogos, um cara que era vilão, virou um herói, né? Tem dois exemplos, aliás. É o, um deles é o Donkey Kong. Donkey Kong ali. O Donkey Kong? Era, mano, ele era vilão. Ali nos arcades, aí tinha o arcadezinho do Mario, que ele ia subindo as escadinhas, né, e tal. Uh-huh. Aí lá em cima o vilão era o Donkey Kong, e depois ele virou protagonista, né? No... Uh-huh. Tinha esse fliperamazinho aí, né? E aí, mano, achou outro exemplo. O Donkey Kong tá lá em cima. É, mano. O Manel aí achou impressionante. O nível. Pô, eu não lembro, nem toquei, ó. O nível de informação do programa, né? Essa informação aí foi doideira. E o outro personagem ali que ele era vilão. Ele era vilão e se transformou em herói. Aliás, né? Ele ainda é meio que vilão hoje em dia também. É o Firebrand do Demon's Blazon. Demon's Blazonzão. Que ele é um inimigo do Golden Ghost, né? O cara encontra ele lá, ele tá tipo escorado na parede, sei lá. O cara vem e taca. Aquele. Peraí. Vermelho. Eu quero dizer que o Demonzinho Vermelho você enfrenta no Golden Ghost. É, não é isso, mano. Nunca viu, não? Finalizou, né? Não, finalizou, não. Aí, mano. Esse jogo aí tá um jogozinho escroto, viu? Isso eu nunca falei, não. Quando eu acho, eu acho que estaria, mas porque eu joguei primeiro Demon's Blazon, né? Pra, do Super Nintendo. Aí depois que eu fui jogar o Golden Ghost. Aí quando eu vi lá, mano, ele paradão escolado lá na parede, eu, vixe, mano, só aí, mas quem é que tá aqui? Aí de repente. O bicho lá só pastorando, né? Só olhando assim. Aí, olha assim pro lado, assim, eu fui chegando perto, esse bicho tá com uma baforada de fogo. Ei, mano, pra tu ver como esse conceito de herói é importante, né? Tu jogando o Golden Ghost, aí chega perto dele, vixe, mas ele veio pra me ajudar, aí o jogo chegando perto aí. Olha o bicho dando uma cusparada. Como é que é, mano? Bicho é um putão, né? Metendo a chibata. Mas No jogo do Ghosts and Ghosts ele é vilão, e no jogo dele, né, do... Que aliás, o primeiro jogo eu acho que era do Nintendinho, mas é o Gárgulas Quest, e tem ele já como protagonista. Aí veio no Super Nintendo também o Demon's Blazon, e ele é o principal, né, Demon's Blazon. Eu pensei que tu ia dizer que o Master era porque no Ghosts and Ghosts ele era vilão, e no jogo dele também, né, o cara assim... O cara foi parar pra pensar, né, mano? O mundo dele é só os demonhão, né, e tal. Os monstrão muito doido. Os caras devem... É porque, na verdade, no mundo dele não são heróis. É quem é menos ruim, né, o cara assim. É o conceito. O cara que for menos ruim é o que está mais próximo de ser o herói. De ser bom, né? Exatamente. Na verdade, todo mundo ali quer conquistar aquelas crestezinhas, né, pra... conseguiu o maior poder de todo o planeta, né, e tal. Esse bicho no final consegue zão, mano. O bicho ele fica todo poderosão, né, Manel? O Manel nem finalizou. O Manel só sabe vagamente que jogo é esse, mano. Aposto. Não, esse aí eu sei. Fala aí, qual é. O Demons ou o Ghost? Fala aí, o Demons é aquele gárgulazinho vermelho que o cara enfrenta logo na primeira fase, um dragão morto-vivo lá. Eu não disse que era o bichãozão, doideira. Peraí, cabeça de bunda. E o Ghost é aquele do cavaleirozinho que o cara troca as armaduras e tal. É massa. Mas o Neto aí tá todo me chupa aí, mas ele não finalizou também, não. Ô, Urano, eu finalizei no tempo da locadora do César, mas esse jogo aí, mano. Inclusive, depois eu comprei esse jogo Pirata do Zio. Pirata do Zio. Foi, mas eu comprei dois cartuchos do Zildo, mas todos os dois eram pirata, mas foi esse aí o... Super Metroid, exatamente. Só que o Demon's Blaze tinha password, né, aí... É, aí não tinha problema. Aí nessa daí, o Zildo não pegou o cara. Ah, sim, na época desses piratas aí, o jogo não salvava, né? É, o cara tinha que ser treinado ali. O Bruno Lopes Lola falou aqui o nome do Manel, do Pokémon do Manel. É o Manel Wonder Buffett. Já veio. Também é um bom nome, viu? Vamos concordar que também é um bom nome. Os caras falando aqui pica-pica. O Igor Dreamer falou aqui, vou mentir não, mas queria muito ver o maluco caindo de cara no chão, fazendo essa corrida Narutozinha. Os caras são impossíveis, né? O Pedro Dragon Blade falou aqui. É a história, né? Os caras estão falando aqui do negócio do Demon's Blaze, aí meteram o Mega Man no meio. Meteram o Mega Man no meio. Mega Man, o Mega Man é o herói dos heróis. É o herói dos heróis, Manel. Tu acha que ele é o herói de todos os tempos? O robôzinho azul. Mega Man ali é... Ah, vou fazer aqui uma denúncia aqui. Denúncia, né? Denúncia. Manel nunca finalizou nenhum Mega Man. É. Isso tá moleque. Foi um mal vivo. É triste, mas é uma verdade. Em minha defesa, eu digo que isso é blasfêmia. Na verdade, eu finalizei, mas eu não lembro qual. Eu me lembro que tu tava jogando uma vez, mano, o Mega Man X5. Tu nunca chegou no final desse bicho aí. Não, isso aí não. Mas eu me lembro de eu deixei. tipo assim, todos os chefões ali eu consegui e tal, pelos passos e tal. Vocês vão pagar. Ah, eu aposto, mas a resposta do Moro vai ser aí dentro. Pode ver. O Mega Man ali, o Mega Man ele tem duas versões, né, dele. Tem o Mega Man pequeno, né, e o Mega Man X, que era muito mais massa, né, um bicho ali. Era mais doideira. Né, o Mega Man, mano, a galera até hoje diz, mano, o Mega Man X ele é um jogo difícil, não sei o quê, mas eu não sei que jogo que eles jogaram, não. Eu não acho o Mega Man X difícil, não. Ah, mas é porque o Mega Man, mano, pra dependendo da geração que você joga, ele é um jogo difícil. Porque na nossa época, mano, geração os jogos... Tá jogando... Não, é porque eu acho assim, na nossa época, como os jogos eles eram feitos pro cara ter que passar 3 anos jogando direto o mesmo jogo, mano, aí os caras botavam o jogo lascando, mano, porque era um jogo... Tipo, o cara comprava... Eu, por exemplo, quando eu comprei o Super Nintendo, mano, eu acho que eu passei uns 6 meses com os mesmos jogos, mano. Inclusive o Mega Man X. É. O Igor Dreamer falou aqui, mano. O Mega Man não era um moleque com a roupa robótica, não. Acho, pelo que eu me lembro, ele era um robô normal, né? Que aí ele foi transformado no robô de combate, né? Ele era tipo um robô... Ele que... é tipo a... Tipo a história do Robocop. Exatamente. Só que o Robocop era um ser humano. O Robocop era um ser humano que virou uma máquina. O Mega Man, ele já era um robô, só que aí o cara deu uma adaptada nele, né? Ele era um robô pra ajudar a população, né? A tirar o lixo das ruas, né? Pra tirar os gatinhos das árvores, né? O bicho era um trabalhador do povo e teve que virar um super-herói por causa da violência, velho. Exatamente, o bicho ali tava muito quente, né? O bairro dele ali, boca quente, né? É, mano, então tu tá vendo que isso é uma premissa, mano. O Manel pode virar um herói ainda, mano. É mesmo. Por quê? O Manel era o cara normal, né? O trabalhador do povo e tal. Aí ele se viu numa situação que ele teve que se mudar pra uma região boca quente da cidade. É verdade. Então isso aí pode ser um gatilho, né? Não pra ele... Seus primeiros de repente passos, vendo como um herói. Seus primeiros passos, mano. Do Manel, né? Como o herói da cidade, né? O Manel ali, o Manel ali é putaria demais. O Manel ali é putaria. Deixa o Manel, né, mano? O Helder Bruno perguntou aqui, a Ribeiro Net não ajeitaram a internet do Manel ainda, né? Ainda não ajeitaram, né? A internet do Manel ali. Infelizmente não, mas... O Bruno Lopes Loula, toda vida eu erro o nome dele, penso que é Bruno Loulis Lopes. O Isaías possuía o quarto CD do Final Fantasy VII, aí, o final secreto. Isso é verdade. O secretão, né? O Mega Man. Na verdade, quem tinha essas putarias era o Senhor Pinóquio, né? Mas o Isaías, também tentava. É, inclusive, isso era poderia ser uma desculpa do senhor Pinóquio, né? Não, eu tinha, mas o Isaías me roubou, né? Pois é, o Bruno Loulis Lopes. O João gostou, né? Do nome do cara. Ele perguntou aqui: Fortaleza precisa de um Mega Man? Eu acho que precisaria, né, mano? Tirar os lixos das ruas e tal. Não, mano. Isso aí o pessoal ali qualquer... da sanitária faz isso aí. Qualquer incentivo a um herói robótico, mano, tá valendo, mano. Ué, doido. O Diogo Senna falou aqui, o Manel Man. Um herói ou terrorista? Já vê isso. Caraca. Cara, tão refrescando aqui, Darth Vader. É porque tem uma coisa que o cara tem que levar em consideração, mas seguramente se o Manel fosse um super-herói, mano, ia ter aquela do Homem-Aranha, mano. A sociedade ia pensar que esse bicho era um maníaco. O Darth Vader falou aqui a musiquinha, botou aqui a musiquinha. Cadê? Cadê a musiquinha? Não, foi o Bruno Loulis Lopes que botou aqui. Ele é puro Azila, mano, é o man. Ele é ferro e cana, mega man, mano, é o man. Ferro e cana. Ferro e cana foi bem bolado. Taria. O Laerme Freitas falou aqui que o quarto CD do Final Fantasy VII é o que o cara joga com o Sephiroth. Essa história ali foi uma história real, né, mano, ali do Senhor Pinóquio, né? É, mano, tu sabe o que é o pior, mano? Se fosse nos dias de hoje, mano, a negada iria fazer um quarto CD do Final Fantasy VII, aí quando o cara botasse pra rodar no PS4, mano, ia ter aquele negão da piroca, mano. Certeza. Eu aposto que os caras iam fazer isso aí, mano. Puta... Aí os caras iam fazer certeza. É, mano. Agora que a gente entrou aqui no Final Fantasy VII, né? Já que o Laerme puxou aqui o Final Fantasy VII, a gente pode falar dos Final Fantasy também, né? Que tem muitos heróis, né? Muitos protagonistas ali do. São. Na série principal são 15 jogos, né? Junto com o Final Fantasy VII Remake, né? Que também. Mas ele tem muitos protagonistas, mano. Ali no Final Fantasy I. Ó, tem a lista aqui, ó. Final Fantasy 1 são os heróis da luz. No Final Fantasy 2 é o Firion. No Final Fantasy 3 é os heróis da luz de novo. No Final Fantasy 4 é o Cecil. No Final Fantasy 5 o Bartz. O 6 a Terra. O 7 o Cloud. O 8 o Squall. O 9 o Zidane. O 10 o Tidus. O 11 não tem protagonista porque é online. Peraí. Mas todos os heróis do Final Fantasy não são heróis, não? Tipo o Barrette, ele não é um herói, não? Também, né? Que é do mesmo grupo. Mas a gente tá falando mais aqui só os protagonistas. A Tifa. Protagonista. A Tifa, né? O Red 13, né? Que é massa também, né? É, mano. Red 13 é um bicho irado, viu? É massa demais. E é massa no remake, mano. Porque... Macho, tô... dizer que depois eu digo o meu comentário. O remake, mano, ele chega assim, né? Aí o cara pensa que... Porque o que eu imagino é que a voz do Red 13 iria ser uma voz mais de... Como é que seria se um cachorro falasse, né? Ia falar todo... todo, sei lá, assim, né? Desse jeito. Tipo Scooby. Tipo Scooby, assim. Todo assim. Ele iria falar com a voz do seu peru ali. Né? Aí a voz do Red 13, mano, é uma vozona toda de radialista, mano. O bicho todo assim, ó. Muito bem, estamos aqui no nosso novo... O Red 13 era o orador da turma, né? O bicho chegando assim... Ué, mano, o bicho ali todo poliglota, zando. Ei, mano, mas eu vou aproveitar que tu puxou o Red 3 pra me fazer uma crítica. É, críticas, né? Crítica, denúncia, críticas. Denúncia não também. Não é uma denúncia, é uma crítica. É uma crítica que poderia ser uma denúncia também. Mas, ó, é por isso que o Final Fantasy XV, mano, não me atraiu. Por quê? O cara pega a equipe todinha do Final Fantasy XV, visualmente eles parecem adolescentes japoneses. Pronto. Sim. Aí o cara pega o Red 13, mano, o cara é um cachorro alterado geneticamente e índio, mano. Aí, mano. Um personagem só do Final Fantasy VII já é tudo isso aí ao mesmo tempo, mano. Ué, doido, o bicho é foda demais, um índio. É massa, mano. Red 3 é massa demais, mano. Mas continuando, no Final Fantasy XII é o Van, que é o protagonista. O 13 é a Lightning. O 14 não tem protagonista, porque é online. Aí o 15 é o Noctis. O 16 é o Manel. E vem aí o... É Manel, assim, separado, né? Man, aí traço, Nel. E aí, mancho... Só que aí, mano, desses todos esses protagonistas aí de Final Fantasy, eu gosto de vários deles, né? Ali, tipo, o Cecil é massa, né, e tal. E tem uma hora que ele... Ele começa como Cavaleiro Negro, aí ele vai evoluindo e se torna um paladino, né? Na metade do jogo. Ele vira o paladinozão, aí tipo reinicia a história dele, né? É como se ele. Se ele conseguisse recuperar, né? A bondade que ele tem, né? No coração dele e tudo mais. Mas de todos esses protagonistas, mano, eu acho que um dos melhores protagonistas ali do Final Fantasy, de todos os Final Fantasy, eu acho que é o Hanzo, do Final Fantasy Tactics. Porque, macho, esse bicho, mano, é muito bom. Esse bicho, mano, pra mim, ele é o maior herói de todos os Final Fantasy. Porque o cara, mano, ele, do começo até o fim do jogo, ele não se entrega nem a palma às forças do mal. Ali. O cara tá sempre ali, combatendo ali, ele é o paladino, mano, do grupo. Bicho, não... É, mano, todo herói de Final Fantasy, em algum momento, ele dá uma caída pras forças do mal, né, mano? O Cloud ali naquela parte, os caras assim, Cloud, vamos ter que entrar ali no bordel, mano. Alguém vai ter que se vestir de mulher. Eu vou, é porra, mas tu é doido, né? Vira a câmera assim. O Pedro Dragon Blade perguntou aqui: Joel, você gosta do Kingdom Hearts? O que acha do Sora? Na verdade, eu não joguei o Kingdom Hearts. Eu tenho o Kingdom Hearts aqui, mas não joguei o Kingdom Hearts. Mas o Sora é outro personagem ali que ele também, né, é o herói ali do Kingdom Hearts. E só que assim, né, o Kingdom Hearts é um negócio à parte, o cara tem que falar, né? Porque Kingdom Hearts, ele tem um protagonista que é do Final Fantasy, só que é o protagonista do lado da Disney ali do Kingdom Hearts? É o Mickey? É o Donald? Mas eu pensei que tu ia dizer que o Kingdom Hearts, o cara tem que falar à parte, porque a Disney processa bem rasinho, né, esse cara? Tira, né? Fecha aí, porta aí o nome aí do Kingdom Heartsão, né? E o Dart Victor falou aqui, mano. Final Fantasy XVI, Manel Returns. Próximo jogozão aí da franquia, né? O Laerme Freitas perguntou aqui: o que é que você acha do Delita, Joel? Inclusive, isso é um negócio massa pro cara falar, né? Porque quando a gente jogou Final Fantasy Tactics, a gente pensava que o Hans era mulher e o Delita também era mulher, né? Um negócio curioso ali. Aí depois de muito tempo que eu vim saber que ele era um homem, o Hans. É um negócio escroto, porque naquele tempo o cara botava o nome dele, ainda hoje é assim, né, em todos os protagonistas. Aí, pelo menos pra mim, né, o cara ia jogar o Final Fantasy Tactics, eu pensava, não, o Hans é uma mulher. Só que na época o cara não namorava nem nada, né, mas faltava nome ali pra botar na boneca. Vamos ver aqui os próximos. Outro RPG ali também, né, que a gente gosta muito aqui, é o Breath of Fire, né? O Ryu, Breath que é o herói do grupo, né? Só que a gente tem ali também aliás, o grupo do Breath of Fire, mano, ele é um grupo muito massa, né? Tem o Ryu, que ele se transforma em dragão. Aí tem a Nina, que é a fadinha, né? Tem o... Isso no Breath of Fire 1, né? Aí tem o cachorro. Mas ela é tipo... Tipo um descendente de um clã de anjos, né? Uma parada assim. É, aí tinha o peixe, né? Que o bicho era todo fuleirazão, né? Peixezão ali. Tinha um urso, né? No Breath of Fire. O peixe era o alívio cômico da turma, né? O bicho chegava assim... É isso que eu acho que falta nos RPG de hoje em dia, mano. Era muito massa, o cara via assim... Não, mas quer um alívio cômico, aí chegava um peixezão dourado, o bicho todo fuleira lá frescando com esse cara. O Breath of Fire é uma franquia que merece voltar demais aí, eu acho. Os caras esqueceram a franquia, mano. Os caras ali, Mas no nosso tempo, mano, o Breath of Fire era uma franquia pau a pau com Final Fantasy, né? Sei como é que a Capcom deixou isso aí morrer, mano. Impressionante. O Igor Dreamer falou aqui: a melhor mulher é a Jill Valentine do Resident Evil 3. Inclusive, o Resident Evil também é outro que tem uns heróis meio dúbios, né? A gente achava massa ali o Wesker no Final Fantasy. O Resident Evil 1, aí o cara percebeu que o bicho ali era traidor, mano. O Weskerzão ali. Mas o... Aquele Resident, ele era doideira, mano. Foi no começo das CGs, mano. Eu me lembro que tinha um filmezinho, né? Logo no começo, os caras correndo e tal, gritando. Correndo de um cachorro. O cachorro avançando nele. O cara jogando aquela parada à noite era irado demais. O Fábio Medrado, ele falou aqui: Breath of Fire era muito massa. Vocês começaram por qual? Eu comecei pelo Breath of Fire 1, né, no Super Nintendo. que inclusive era teu, né? Tua fitazinha lá, Breath of Fire ali. Mas eu, é porque assim, mano, eu pelo menos, mano, quando a gente jogava, eu pelo menos, né? Era bem humilde, assim, né? Então, por exemplo, quando nas locadoras tinham PlayStation, em casa ainda tinha um Super Nintendo, né, e tal. Aí eu lembro que o primeiro que eu joguei foi o Breath of Fire 3, porque já existia pra PlayStation. Só que aí, depois de um tempo, eu descobri que existia o Breath of Fire 1 e 2 do Super Nintendo. Aí eu fui atrás, consegui, aí pronto. Aí o cara jogou até não poder mais. É, e aquele Breath of Fire 2 ali era massa demais, né? Tu é doido. Era jogão, viu? Tinha um macaco, era, né, mano? Não, mas aí que poucas pessoas sabem, mano. O Breath of Fire 2... Tinha uma parada de fusionar os caras, mano. Tu lembra? Ah, não, no Breath of Fire 1 também tinha, mas isso daí, mano. Tinha, é, pronto, um também tinha. Que o cara misturava o... aquele lá que era o caçador, que era meio lobo, né? Misturava ele com o urso. E ele virava um urso com arcozão muito louco, mano. Pronto, exatamente. Desde um que tinha essa parada do cara sair fusionando as coisas, machucava. Legal demais isso aí também. Ah, o Breath of Fire ali é uma franquia muito massa, mano. O cara puder jogar, joga. O Breath of Fire 3 ali é muito foda, mano. É um dos melhores ali que eu acho. O Breath of Fire 3. Muito bom. O Diego Benevides falou aqui: o Iori é um excelente anti-herói. Aliás, quem é que é o protagonista do The King of Fighters? Os caras dizendo que é o Kyo, que é o trio do Kyo. Só que assim, né, The King of Fighters, ele tem um protagonista que é o... que é protagonista, que é o Kyo, né? Só que eu não sei se tu lembra, mano, ali no The King, tinha alguns trios que era fora, que era a parte dos trios que já era montado, né? Tinha um trio montado do Kyo, que era Kyo, Benimaru e Goro. Aí tinha o Terry, o Andy, o Joey, aí o Ryon, o Robert e a Yuri, né? Aí você montava alguns times que ele dava alguns finais secretos, né? Tipo, tem um trio que é o Kyo, o Iori, eu acho que é a Chizuru, né? Que ele dá um... a Chizuru. Ele dá um final lá secreto e tudo mais. E tem o trio dos heróis no The King of Fighters 97, que era o Kyo, Terry e o Ryo. Que aí era o trio dos heróis, esse daí. Será que eles são os heróis mesmo? O cara duvidando, né, deles? Só o cara polemizando, né? O que é, quer ser um herói. Porque o Iori ali, bicho, é um putão, né? O Iori ali fica do mal, ali fica demônio, né? Deixaram o demônio entrar nos coros do Iori, né? Agora, eu me lembro que no 99 que tinha muito isso aí, de uns triozão loucura que o cara montava. O trio dos heróis, aí tinha um trio da justiça, que eu me lembro que era o Kim, o Takumi e não sei quem. Ixi, tinha esse também. Tinha, mano. Trio da justiça. O 99 eu... tinha, mano. O 99 eu me lembro que tinha uma porrada desses easter eggs, mano. O cara montar trios, do cara montar os times, por exemplo. Trio secreto. A turma do chapéu era o Clark, o Show e não sei mais quem. Turma do chapéu. Tinha, mano. Acho que não sei se era o Val, o Clark, o Show, mas era todo mundo que tinha o chapéu. Aí tinha o Quarteto do Sorriso também, que era o Kim e os outros caras lá que tava. O Kim, o Kenso, eu não lembro quem é os outros. Trio do Sorriso. Mas no... tem esses trios montados, mano. Só que assim, o The King of Fighters do 94 até o 98, o protagonista é o Kyo, né? Que ele sempre aparece na capa, né? E tudo mais. Ele é o protagonista. Aí no 99, mudaram o protagonismo. O Kyo saiu do jogo. Tem dois Kyos, na verdade, né? Tem um Kyo clone, o Kyo 1 e o Kyo 2. E aí você bota o Kyo original através de um truque, né? Que o cara botava o ponteiro do cursor em cima do interrogação, do rolete. Aí o cara botava pra esquerda, pra direita e dava um 360 no controle, né? Aparecia o Kyo, né? Aí 360 pro outro lado, aparecia o Iori, né? E aí o protagonista do 99 é o K, mano. Eu não sabia nem disso daí, mano. Eu vim saber muito tempo depois que o principal do 99 era o K, mano. Porque, tipo, começou uma outra saga, né, e tudo mais e tal. E eles queriam botar um outro protagonista, né. Aí mudaram ali o caso, mano. O pior que o cara até um personagem legal, mano, mas eu acho que o The King tinha uma parada meio tipo Naruto, sabe? Que, beleza, o Kyo era legal e tal, não sei o que, mas tinha muitos outros personagens que eram mais divertidos, mano, que tipo o cara era legal e tal, mas não era o... Sei lá, o cara gostava mais do... O cara gostava do Tero, então pra ele o Tero é o protagonista e acabou. Eu me lembro ali que tinha a rivalidade também, né, mano, no nosso bairro ali, que a galera dizia que o Kyo era o melhor, aí outros diziam que o Yoro era o melhor, não sei o quê. Eu tô me lembrando agora, mano, inclusive uma personagem que com certeza era mais querida do que o Kama lá no fliperama do Patita, era a King, mano, não sei se tu se lembra. Galera jogava com a King demais. Todo mundo jogava com ela, exatamente. E outra também que a galera gostava muito era a Blue Mary, mano. Blue Mary ali, a galera... Vixe, 97. É, pronto. 97 ali, a Blue Mary detonava. Agora, a Blue Mary ali, menina, era sério mesmo, viu, mano? A galera era fanática. A galera era fã, mano, da Blue Mary. Isso no 97, ela já era apelona. No 98 era também, só que no 99 aí foi que esticaram mais ainda, mano. Aí o negócio ficou tenso. Os caras botaram, foi pra arrombar logo, né? Foi tudo. Continuando, deixa eu ver as mensagens da galera aqui, o que é que a galera tá falando de The Kingzão aqui. O Igor Dreamer falou aqui: depois de jogar um monte de jogo, um monte do Metal Warriors Super Nintendo, comecei a jogar o Front Mission 3. Viciei. Já é massa. Outro jogozão que o cara fica viciado. Tu é louco, Front, isso é muito bom. O Diego Benevides falou só aqui, Terry, ficou caladão. É o que eu digo, mano. Pro Diego, pessoa, provavelmente, vai ter um herói, mano, The King. Não tem como. Porque tem três heróis, né, mano? O The King of Fighters, ele uniu o Fatal Fury, né, o Art of Fighter, que também tem seus protagonistas nessas, né, suas franquias ali separadas. E adicionou outro, mas que é o Kyo, né? Ainda adicionou mais um, né, que é o Kyo ali. E aí a gente tem essas preferências. E tem muitos personagens, mano. O The King of Fighters, pro cara se... É, o cara se apegar, né? Além dos outros que são protagonistas, mano, dos próprios jogos deles, que a gente não conhece muito bem. Tipo, o Ralph e o Clark, eles são de outra franquia da SNK, né? Que é de um jogo tipo Contra, né? E eles são protagonistas. Isso. Lá, né? No jogo deles, lá. É o Ikari Warriors, né? Até o nome do time dele é o Ikari Team. Tem o... Inclusive, Raiden, né? O nome do chefe deles é Raiden Ikari, né? Tem a Leona também. A Leona é brasileira, né? Sabia dessa aí, mas que a Leona era brasileira. E tu sabia qual é o sobrenome da Leona? É. Ikari. O Johnny Martins aqui falou que o Terry é massa porque ele tá no Super Smash Bros. Ultimate. Inclusive foi uma coqueluche, né? Quando saiu o Terry no Smash Bros. Falar em Terry, uma coisa que eu me lembrei agora. No, pra tu ver como a ideia muda de acordo com as gerações, né? Nos anos 90 e 2000, mano. O Terry era maneiro e tal, e usava boné, né? Naquele tempo, o cara usava boné, uma corra radical, né? Não sei o quê. Essa semana, mano, um colega da gente tava pedindo dicas de como marcar um encontro com a menina, né? Do grupo. O cara não vai revelar o que foi, não, mano. Mas o cara... O cara mandou uma parada dessa, mas tu não vai chamar a menina pra sair de boné. O cara disse, não, mano, boné é coisa de adolescente skatista, de frentista de posto de gasolina, mas os caras tudo frescando ali. Os caras ficaram frescando com esse bicho, mano, porque o cara tá todo indeciso, né? Mas a menina tá solteira, vai lá. Aí só esse bicho, não, mas não sei o quê. Rapaz, mas vai logo que o PC tá aí solteirão também. Os caras tudo assim. E o PC, vocês sabem que é um perigo, né, mano? Deixar o PC solto ali, estraga é feio. Mas aí eu só achei legal, mano, porque no dia que os caras estavam falando, mano, os caras tudo escrotizando o cara porque ele andava de boné, mano. Achei putaria demais, hein? Inclusive, mandei mensagens aí pra gente encerrar aqui a live, né, e tudo mais. Quanto é que tá aqui a live aqui? Tá com 1h20 aí, vamos encerrar a live, já tá... Tinha outros nomes aqui de heróis, né, de videogame, só que a gente vai deixar pra um próximo episódio. Mas eu quero fazer aqui uma denúncia. Inclusive, o pessoal pode deixar aí nos comentários, né, outros heróis que eles querem que a gente aborde num próximo programa. Exatamente, tem o Liu Kang, né, o Ryu, mas a gente vai comentar aqui não, só no próximo episódio. Comentar aqui, né? Vacilaram. Mas... Perdeu, né? Mas eu queria fazer aqui uma denúncia. Denúncia. Eu queria falar, mano, inclusive sobre o Pokémon, mano. Quem é que é o protagonista do Pokémon, mano? Do mundo deles lá. Será que é o Pikachu? Eu acho que é o Pikachu. Pikachuzão ali. Poderia ser o Psyduck, né, mano? O bicho ali é todo nervosão, né? Bicho ali. O Psyduck também tem potencial, mano. Mas ali, macho, a galera, macho, dessa mídia destruidora ali, mano, que existe ali no Pokémon, mano. Eu queria defender aqui um Pokémon, mano, que é demonizado pelo anime, né? Pokémon ali que é injustiçado, né, ali pela mídia dos animes, né? Que é o Raichu, mano. Raichu ali, mano, bicho é demonizado, mano. Desde aquele episódio ali que o Ash não queria transformar ali o Pikachu dele no Raichu, né? Pra ele enfrentar ali aquele cara que também tinha um Raichu, né? No... Acho que era o estádio da eletricidade, né? Pra ganhar em si. Né? Era o Sargento Surge. Sargento Surge. E aí, mano, esse bicho, mano. A galera ficou dizendo, postando nas redes sociais, né? No Twitter, né? Raichu, não sei o que, filha da puta. Filha da puta, Raichu, não sei o que. Os caras querendo fazer a caveira do Raichu, aí, né? Desde esse dia, mancha, a galera ficou demonizando o Raichu direto, mancha, ali no anime. Aí o pobre ali do Raichu. Os caras fazendo protestos anti-Raichu, né? Os caras botaram. As plaquinhas, né? Queimando ônibus. Os cara perguntando se o Raichu era de direita ou era de esquerda, né? No os caras ali no mundo dos Pokémons jogando as bicicletas ali tudo no meio das rotas e tocando fogo nas bicicletas. Os caras ali com altos protestos ali, mano. Mas eu queria defender aqui o Raichuzão. O Raichuzão ali, porque o bicho ali foi demonizado. Isso aí não deveria ter acontecido. Tecido, né? Mas isso é preconceito ali com a raça Raichu. Eu concordo, mas eu acho que os Raichus não deveriam sofrer esse tipo de preconceito. Exatamente. Isso aí nos dias de hoje é inadmissível. Preconceito contra os Raichuzão aqui. E vamos aqui para as últimas mensagens aqui. Vamos ver aqui. Com certeza o PC. Peraí, deixa eu ver aqui essa mensagem aqui, que eu acho que deve ser massa. Fala do Soul Calibur, próximo episódio aí, Vicron Michael. Soul Calibur, hein? Tem muita coisa pra ser dito. Elder Bruno falou aqui, é massa, é o Ralph e o Clark, o Metal Slugzão. É cheia mesmo, tem o Ralph e o Clark, né? Tem um Metal Slug, tem eles dois. Tem. Inclusive, esse ano eu tava jogando um Metal Slug de celular, mano, divertido pra caramba que tinha eles. O Igor Dreamer falou aqui, a Leona possuída, problema. O Diego Benevides falou, Leona é a prima do Blanca, sabia dessa? Ó, doido. O Thiago Ribeiro perguntou aqui. Tem um fundo de verdade, viu? Eu digo que merece uma análise, o cara não pode... Tem que fazer um cast aí, descartar, né? Sobre a Leona e o Blanca. O cara não pode descartar levianamente, não, viu? Isso aí, O Thiago Ribeiro perguntou aqui, sabe qual é o sobrenome do Blanca? Qual é? Fala aí, Thiago Ribeiro, qual é? Que a gente vai ler aqui. Eu digo que vai ser Ikari. O Diogo Senna falou aqui, era o PC, só pode. Na história lá do namoro, né? Não é o PC não, ali. É doido, mano. O PC é queria que pegar. O PC, né? Na verdade, é um perigo, mano. O cara deixar. O Igor Dreamer falou aqui, dicas... só dicas. O Helder Bruno falou, com certeza foi o PC. Galera denunciando aí, PC. Denúncia, Benevites, né? Falou, tá, o PC não tá perdoando nem galinha de terreiro. É, mas eu gosto até disso, mano. A negada sabe que a fama do PC, mano, precede ele, né? O cara falou logo, não, mano, um colega nosso queria pegar uma menina, os caras, é, mas o PC. PC é foda. O Darth Vitor falou aqui, Dante do Devil May Cry, também é outro protagonista. Igor Dreamer, Liu Kang saiu chutando o vento. Pedro Dragon Blade falou, o primeiro jogo é o Red. É o Red? Que Red? Ah, o Red o do Pokémon, né? Que é o Red ali, o protagonista. Só que a gente tá falando anime, né? O anime isso. Ali, o Ash é filha da puta. Inclusive é burro, né? Muita gente chama o Ash de burro, né? É, esse bicho é muito é burro e tal. Faz várias decisões. O bicho evolui ali o Squirtle com Blastoise aí, deixa o Blastoise ir embora. Tu sabe que se fizesse uma enquete, a maioria das decisões do Ash o pessoal faria diferente, tá, né? Mano. Thiago Ribeiro falou aqui, o protagonista do Pokémon é a Magikarpa. O Diego Benevides falou que era o Meow. O Pokémon é o Mewtwo. O Manel é gay. O Ash é burro. Os caras já estão. O protagonista é o Mr. Mime, porque ele é o único que vai à casa. Ei, o pior que... É, na visão da mãe do Ash, o protagonista realmente é o Mr. Mime. Um salve pra volta do The Last of Us com Joel. A música do Lavender Town é o terror. Xé, aquela ali era mesmo. Nem falou do Joel, o herói do The Last of Us. A gente vai falar no próximo episódio, porque vai sair o The Last of Us 2 aí, né? Galera, tá, é, tá perto aí. Mano, o cara vai ter que fazer episódio só do The Last of Us. Pedro Dragon Blade, manda um abraço pro meu primo. O nome dele é Tomás Turbando. Tomás Turbando. É ideia. Não, agora fecha a live, né? Fecha a live, né? O cara ficando puto e fechando a live. É ideia. Falou. É o cara aqui, assim, né? Falou, seus baitos. Tô masturbando aí dentro. Aí dentro, você estudinha aí, mano. Se inscreve aí no canal aí embaixo. Acessa lá nas nossas redes sociais, né? Aliás, acessa, se inscreve no canal e clica no sininho pra receber as notificações, né? E tudo mais. Acesse lá o @azileitor também no Twitter e no Instagram. Até o próximo cast. Um abraço e falou. Hasta la vista, baby.